Vem com tudo, amorim. No café da manhã vai ser borda de pizza que sobrou da noite passada. Depois que ela se foi, tô isolado do mundo, não quero mais sair pra nada. Liguei a TV pra saber como anda o clima lá fora. Ah, pra minha surpresa, hoje vai ser o dia mais triste da história. Hoje a previsão do tempo diz que eu vou beber, lembrando do meu bebê. Hoje a previsão do tempo diz que vai cair lágrimas de sofrimento. Hoje a previsão do tempo diz que eu vou beber, lembrando do meu bebê. Hoje a previsão do tempo diz que vai cair lágrimas de sofrimento. Vai ter chororô, chororô, oh, oh, lembrando do meu amor. Vai ter chororô, chororô, oh, oh, lembrando do meu amor. Repertório mais gostoso do Brasil, arrocha e vem, bebê. Liguei a TV pra saber como anda o clima lá fora. Ah, pra minha surpresa, hoje vai ser mais triste da história. Hoje a previsão do tempo diz que eu vou beber, lembrando do meu bebê. Hoje a previsão do tempo diz que vai cair lágrimas de sofrimento. Hoje a previsão do tempo diz que eu vou beber, lembrando do meu bebê. Hoje a previsão do tempo diz que vai cair lágrimas de sofrimento. Vai ter chororô,